Boa noite a todos aqueles que eu ainda não tive o privilégio de cumprimentar. Legal, mesmo com o frio, mesmo o Pipe não estando aí, a igreja está quase cheia, né? Das duas, uma, né? Ou numa dessa, vocês não sabiam que o Pipe não estava aqui, né? Mas tudo bem, prefiro ficar com na primeira hipótese. Seguinte, eu queria começar hoje lendo um texto que provavelmente a igreja já ouviu bastante, mas nem por isso é menos importante. Na carta de Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 8. Efésios 2, 4 a 8. Diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Acho que a igreja, a Gólgota, a gente já ouviu falar muito sobre graça, já fomos bastante ensinados. E por que isso aqui, a Bíblia, principalmente Paulo, fala tanto assim da graça? O contexto da época, o contexto judaico, né, era de viver o legalismo. Não que Deus assim quisesse, mas com o passar dos milênios, as leis que Deus, entre aspas, instituiu, as pessoas começaram a cumprir as leis só por cumprir. Ou seja, para ser, entre aspas, salvo, eu tenho que fazer o que Deus quer, só isso. E no início não era isso que Deus tinha em mente. Deus sempre se preocupou com o quê? Com o interior do homem, com o interior do coração. Que o cumprimento das leis seria uma consequência do coração do homem. E por isso que a Bíblia fala tanto da graça. A graça é um elemento fundamental no plano de salvação de Deus. E como eu falei, acho que a Gólgota é uma igreja privilegiada em ter tanto ensino sobre a graça. Boa parte das igrejas até hoje são legalistas em uma ou outra área. Algumas dizem que não são, falam, pregam sobre esse texto, ensinam, mas no fundo, tem resquícios de legalismo quanto a uma ou outra coisa. E a gente está aqui na Gólgota uns 2 anos e pouco, eu não vejo aqui na Gólgota esse esquema de legalismo. Como falei, tem sido bastante ensinado sobre isso, eu acho que é um privilégio da Gólgota. O Pipe geralmente... todos acho que sabem, né? Que o Pipe gosta do filme do Rock Balboa, né? Tanto é que até às vezes tocava musiquinha do rock pra ele ficava todo feliz. Eu não acho o filme lá tão ruim, não acho nada. E eu não vou dizer que fui impactado, um filme que mudou minha vida, mas não rio muito, pelo menos. Não é da época de vocês, o Karate Kid, quem lembra? Nas artes marciais, ele vira mentor daquele rapaz. Começa meio que discipular, trazendo ensinamentos da vida. E na cena mais emblemática que eu vejo do filme, o Ângelo já se manifestou, quer fazer a coreografia? Não, ele já mostrou, ele sabe. Os dois estavam numa canoa, num lago. Vem aí, Ângelo, vem. Vem. Os dois, o mestre e o discípulo, estavam numa canoa, obviamente dentro da água, né? E o velho lá chega pra ele, fique lá na ponta da canoa, aquelas canoas pequenas. E aquele negócio chacoalhava, o mais próximo da beirada que se puder. E fique só de pé, só numa das pernas, tipo um saci. Eu não vou fazer a pose aqui que vai ficar meio estranho, eles vão rir. Então que riam do Ângelo aí. Ele ficou numa posição meio ninja lá, e a canoa chacoalhava, cai, não cai, ele não conseguia, né? E o velho lá, ele fala uma coisa que lá me chamou atenção. Não lembro exatamente as palavras, mas mais ou menos o seguinte: equilíbrio é a base da vida, equilíbrio é tudo na vida. Assisti o filme depois, pensei, sabe que isso é verdade? Naquele momento, o equilíbrio para o moleque lá significava, de repente, o mico de cair, né? Ou de ficar seco. E o equilíbrio, a gente pode e deve levar para todas as áreas da nossa vida. Não só em cima de um bote, de uma canoa. E eu acho que principalmente na vida cristã. E aí que eu quero chegar. A gente fica deitado eternamente em berço esplêndido nessa história de graça, graça, graça. Realmente nós precisamos da graça. Só que a gente acaba esquecendo ou não querendo lembrar que existe um outro elemento fundamental no reino de Deus que se chama juízo. Ou seja, para que a nossa vida tenha um rumo certo, para que a gente chegue aonde Deus quer que a gente chegue, a gente tem que saber equilibrar, viver a graça, nunca esquecendo do juízo. Eu vejo assim, isso como, como no caso da canoa deles, a graça e o juízo, cada um desses elementos é como se fosse um remo de uma canoa. Imagina aquelas canoas, né, aqueles barcos onde o remo está fixo na carcaça da canoa, onde você não pode tirar para remar do outro lado. Você vai precisar dos dois remos. E quem tem um pouquinho de experiência, quem já teve o privilégio ou a experiência de andar de canoa, sabe como você tem que remar, ou caiaque, dos dois lados. Então imagina, se você não consegue tirar o remo de um dos lados e só tiver um remo, o que vai acontecer se remar só de um lado? O Ângelo sabe, fica andando em círculos. Ou se tiver só do outro lado, Ângelo, vai rodar para o outro lado. Muito bem, Felipe. Ou seja, sem os dois remos, a gente não chega a lugar nenhum. Sem a graça e o juízo, a gente não chega ao nosso destino, onde Deus quer que a gente chegue. Às vezes, dependendo da circunstância, a gente vai ter que dar uma remadinha mais de um lado, outra hora mais do outro, para corrigir a rota, e assim vai. Só que, como eu falei, muitas vezes a gente quer se deleitar, ficar naquela folga da graça, e a gente esquece do juízo. E isso é um grande perigo, porque a nossa vida vai ficar desequilibrada. E a gente fica nessa, de graça, graça. Provavelmente o Pipe usou muitos textos de Efésios, Gálatas, para falar sobre a graça. E realmente, esses livros, a temática deles geralmente é graça. Só que juntamente nesses mesmos livros, sempre trazem advertências claras também sobre o juízo de Deus. E um exemplo é Gálatas. Gálatas 5 fala sobre a graça. Os capítulos anteriores também falam sobre a graça. Mas em Gálatas 5, dos versículos 16 ao 21, traz referência muito clara, advertências muito sérias quanto a viver uma vida simplesmente esquecendo do juízo de Deus. Não juízo de uma forma assim, de julgo, de pesado, mas de um juízo que eu digo de uma forma responsável. Porque vejam, Cristo nos chamou para viver uma vida em liberdade. Isso a gente sabe, a Bíblia está repleta de textos nisso. Mas o que é liberdade? Será que liberdade é fazer tudo aquilo que eu quero? Geralmente, fazer tudo o que eu quero acaba sendo o quê? Um outro tipo de escravidão. Porque, sinceridade, a partir do momento que eu possa fazer, ou a partir do momento que eu faça tudo aquilo que eu tenho vontade, tudo que a gente tecnicamente chama de fazer a vontade da carne, o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Você estaria aqui hoje? Nesse friozinho, a cama estava melhor que enfrentar o frio para vir para cá. Provavelmente, se dependesse da gente, já não estaria aqui. E as outras coisas? Então, liberdade que Cristo nos traz não é, eu posso fazer tudo o que eu quero. Uma vez que a pessoa firmou um compromisso com Deus, essa liberdade é o quê? Fazer o que Cristo quer, o que Deus quer, e aí essa liberdade o que é? Livres do jugo do pecado. Aí a gente quer dar uma desperto, quer passar um 7-1 em Deus, né? E começa a procurar aqueles textos para tentar embasar a nossa folga. A gente diz, não, mas tudo posso naquele que me fortalece, totalmente fora do contexto. Ou mesmo, todas as coisas me são lícitas, diz isso. Realmente, por exemplo, Coríntios, 1 Coríntios 10, 23 diz o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Aí a pessoa diz, não, mas para mim convém, não dá nada, não tem problema. Só que a continuação diz o seguinte: todas são lícitas, mas nem todas edificam. Aqui, Paulo está sendo mais do que claro que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras devem o quê? Edificar. Então, se eu faço o que eu quero, digamos assim, mas não está edificando ao outro, sei lá, acho que já está meio fora da palavra. E aqui eu não estou falando necessariamente de coisa certa ou coisa errada. Às vezes, mesmo uma coisa que não está exatamente errada, pode não edificar. Posso estar sendo pedra de tropeço, né, como diz, né, para uma pessoa com fé meio fraquinha, que não tem um entendimento tão grande, de repente. Então, não necessariamente vou ter que deixar de fazer coisas erradas para não edificar. Então, isso acho que a gente tem que ter em mente. As minhas atitudes vão edificar? Isso, sim, é viver em liberdade. Então, vamos ler aquele texto que eu falei de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 21. Diz o seguinte: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Não. Errei. 16, está aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está vendo? Para que não façais o que seja do vosso querer. Não podemos, não é para a gente fazer o que a gente quer. Está aqui. Continuando, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. De novo, se a gente é guiado, estamos debaixo do Espírito, estamos livres da lei. Essa liberdade que Deus está falando. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Quanta coisa feia, né? A gente olha assim até se arrepia. Nossa, quem que será que faz esse tipo de coisa, né? Só que vamos abrir o olho. De repente a prostituição não é necessariamente uma prostituição sexual. De repente a idolatria não é somente estátua, imagem, aquilo que a gente tanto critica. Vamos continuar. Feitiçaria, inimizade, porfias, que é o quê? É divisão, discussão, contenda, né? Ciúme, ira, discórdia, dissensões, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora. Ou seja, ele já tinha advertido, já tinha declarado em outra oportunidade, está declarando de novo. Ou seja, abre o olho. Ou seja, quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus, os quais praticam essas coisas. Viram a profundidade disso aí? A gente lê, é sério, nossa, um idólatra, um cara que se prostitui, não sei o quê. Mas diz ali o quê? Que não herdarão o reino de Deus quem faz essas coisas. E sei lá, acho que falar assim, não herdar o reino de Deus, é uma forma bonita de dizer que a pessoa vai para o inferno. Mas é? Não verá a face de Deus. Se não vai ver a face de Deus, vai ver a face de quem? Não preciso nem dizer, né? Doose, né? Pôs visitantes é o nome que a gente dá aqui para o Binga, o Ozzy Osbourne, comedor de morcego. Quem? Ou seja, é sério isso? Se a gente vive na prática dessas coisas e de outras, porque a lista é muito maior, acho que cada um sabe onde o calo aperta, a gente tem que abrir o olho. Que além de não ver a face de Deus, vamos ver a face do Ozzy, né? De repente, a gente começa a pensar, sempre tem aqueles que são do contra, ou a gente quer, de repente, não é bem assim, a gente quer mudar as coisas. Pois é, mas Jesus não veio para livrar a gente do legalismo, da lei, agora de repente não pode fazer um monte de coisa, tem que fazer. É aquilo que eu falei, isso aqui não é legalismo, aquilo que eu falei no começo. O cumprimento desses requisitos, desses mandamentos, não é porque não é que eu não posso fazer essas coisas porque não pode. Ah, não vou porque não posso, não posso. Eu não vou porque eu não quero. Eu não vou porque eu tenho Deus no meu coração e não quero mais fazer isso. Essa é a ideia. E nessa noite, com certeza, Deus está falando para cada um da gente. Eu não estou aqui, de repente, ah, porque o Pipe não está indo, estou brincando de pastorzinho. Não é isso. Porque todos nós, eu acho que todos nós temos pelo menos uma área onde o bicho pega, aquela área que, pô, a gente tem dificuldade, que a gente cai, que a gente dá aquelas pipocadas. Então, eu acho que essa palavra serve para cada um de nós. E cada um de nós tem que abrir o olho. Mas dentro disso tem uma grande diferença entre você cair ou praticar essas coisas constantemente. Ah, então, pô, agora diz aqui de o quê? De bebedices. Nossa, anteontem eu exagerei, fiquei tonto, bebi, agora não adianta, vou ter que me abraçar com o Ozzy. Não é bem assim também. Tem muita diferença quando você tem um compromisso com Deus. Vive uma vida legal, capricha lá no teu secreto com Deus, tá lá caminhando, tá indo bem e de repente tropeça e cai. Perfeito ninguém é, todos nós vamos tropeçar. Mas para uma pessoa que realmente tem Deus no coração e quer viver uma vida diferente, frente a uma queda, o que que ela faz? Qual a reação da pessoa? Fica triste. Se arrepende, o arrependimento bate fundo, isso entristece, a pessoa às vezes chora e pede perdão para Deus. E nesse momento que a gente faz uso da graça. A graça funciona, digamos assim, quando há um verdadeiro arrependimento na vida da pessoa. Aí sim, a graça existe para esses momentos, para a pessoa ser resgatada daquele momento e voltar a ter comunhão com Deus. O que eu estou querendo falar, essa que é a tônica da mensagem que Deus tem para a gente, em relação a esses versículos aqui de 16 a 21, principalmente o 20 e o 21, é o seguinte: aquela pessoa que vive uma vida medíocre. Uma vida que o cara é chegado, por exemplo, numa manguaça, vê uma garrafinha lá, uma batidinha de coco. Toma tudo, a garrafa toda, sai da hora, né? Que é nessa época quentão, né? Exagera e acontece o quê? Sai gatinhando. Só que, pô, é um membro da Gólgota. Aí chega em casa, ele passa o porre, né? Ou às vezes até durante o porre, não sei o que é pior, né? Deus, foi mal. Mas desculpe, viu, Deus, desculpe. Afinal, né? Não diz lá, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Então você tem que me perdoar agora, estou pedindo desculpa. Aí o indivíduo sai. Dali, no dia seguinte ele sai, aí ele vê uma garrafa de conhaque. Adivinha o que ele faz? Pô, conhaque faz tempo que eu não tomo. Dizer do Jeremias, né? O cão botou nós para beber. Aí, na maior cara de pau, chega para Deus: desculpa, eu caí. me perdoe. Só falta falar, você tem que me perdoar. Isso é arrependimento? Eu só citei o exemplo da bebida, mas a lista aqui é grande, e a lista, cada um tem a sua. Como eu falei, cada um sabe onde o calo aperta. Isso é arrependimento? É que nem aquele negócio, né? Retiro, ou quando a gente passa muito tempo junto, antes das férias, um grupo se desfaz, às vezes momentaneamente, você chega, pô, Charlie, tô indo, desculpa por qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa. Estranho, né? E esse, isso que a gente faz com Deus, muitas vezes é isso, desculpe, né? Mas já está planejando, já está pensando, já foi a cachaça, a batida de coco, foi o conhaque, já está pensando na próxima. No? Agora, quando a pessoa cai, quando a pessoa vive uma vida legal, e essa queda, sei lá, provavelmente se é uma dificuldade, futuramente ela pode cair na mesma área, mas é diferente. Aquele negócio que eu digo, né? É diferente você de vez em quando cair e viver caído. Ou, de repente, sei lá, é diferente você cair ou você se atirar no chão. E acho que a advertência de Deus para a gente hoje é isso. No que eu estou me atirando? E tem um grande perigo. A gente tenta enganar Deus ou a nós mesmos. Se a gente tenta enganar Deus, a gente é muito burro porque não consegue. A gente sabe. Aí a gente faz o quê? Ah, então vou tentar enganar a mim mesmo. Isso a gente consegue. A gente pode mentir tanto para si mesmo que daqui a pouco a gente está acreditando nas próprias mentiras. Isso acontece. E tem dois perigos nessa área para a gente. Dois que eu acho que são dois perigos. Primeiro é esse aqui, igreja. Eu estou na igreja, sou membro, de repente sou dizimista fiel, tenho um ministério, sou líder do ministério, estou no louvor, né? O ministério em qualquer igreja dá mais ibope, afinal você está ali em cima, aparecendo, você é avisado, mas é. Ou sou líder, ou de repente até sou pastor. E aí eu acho que eu já sou salvo, está tudo bem. Ou seja, a gente acaba se escondendo dentro da própria igreja. Sabe o que que a gente faz? A mesma coisa que aquelas pessoas, tipo não cristãs, o cara não fuma, não bebe, não joga, ele nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, é uma pessoa de mais caráter que nós, de todos nós que a gente tudo junto aqui, ajuda a velhinha a atravessar rua, é escoteiro e não aceita Jesus. Adianta? Adianta? Não. Aí a gente está aqui, está na igreja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só isso adianta? Só isso vale alguma coisa? Não. É um bom começo. E aí que mora o perigo. Nem sempre só o fato da gente estar aqui, cantando uns glória a Deus e não sei o quê, quer dizer que nossa vida esteja legal. Vamos cuidar com esse negócio de brincar com a graça. Isso que eu falei de viver se atirando no pecado, viver se atirando nas coisas erradas, e depois chega para Deus, foi mal, desculpa. Cara, isso é brincar com Deus. Imagine, um colega teu chega para você, ah, me empresta teu carro. O cara sai fazer racha com teu carro. Aí chega no final do mês, um monte de multa. O infeliz não tem dinheiro, não vai assumir os pontos. O cara, pô, o cara foi mal, me perdoe. Não, foi no momento, o cara me provocou, tinha uma gatinha, queria me mostrar. Você, tudo bem. Dali a 2 meses, o mesmo indivíduo chega para você, pô, empresta o carro. Você é muito bonzinho, ou muito tontinho, né? Empresta o carro de novo. Adivinha, dali um mês acontece o quê? Mais um bloquinho de multa. E o cara chega, pô, cara, me desculpe, foi, não, eu sei que é a segunda vez, mas me desculpe, foi mal, não sei o quê. E assim vai. A terceira, a quarta, a quinta vez, pô, o cara não tá tirando sarro da tua cara. Então o que que a gente está fazendo com Deus muitas vezes? De novo, Gálatas, o livro que tanto fala da graça. Gálatas 6, 7 diz o seguinte: não vos enganeis. Aqui ele já está dizendo, não adianta tentar se enganar. Já está dando a dica que a gente realmente tenta se enganar. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, aquilo também ceifará. De Deus não se zomba. E novamente vou falar, muitas vezes a gente esquece disso ou quer esquecer. A parte do livro de Gálatas, Efésios, qualquer outro livro que fala sobre a graça, a gente lê umas 50 vezes e, nossa, até decora versículo. Chega numa parte dessa que o bicho pega, você aperta a teclinha de forward, corre ou lê rapidinho ou faz de conta que não viu, e disso a gente não quer saber. E é aí que mora o perigo. Em Lucas 13, a gente encontra a parábola da figueira. Parábola, não vou ler, mas só vou falar rapidamente. A parábola da figueira, isso é ensino do próprio Jesus. De repente você está falando, não, isso é tudo escrito por Paulo, o cara estava viajando. Agora é Jesus que ensinou isso. Ele contou uma parábola onde tinha o senhor lá de um vinhedo, um latifundiário da uva, tinha vinhedos. E no meio daquele vinhedo ele plantou uma figueira. Figueira, se for ver dentro do contexto da cultura judaica, é símbolo do povo de Deus. E a figueira leva em torno assim, de uns 3 anos para produzir frutos, né? E se ele plantou uma figueira, é óbvio, ele queria que produzisse, ele queria frutos. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada. Passou mais um pouquinho, nada daquela figueira dá fruto. Ele chamou o capataz dele lá, o gerente lá da empresa dele, ó. Passa o facão nessa figueira. Ela não serve pra nada, não tá dando fruto, passa o facão. Aí o capataz, não, peraí, não é bem assim, vamos pensar melhor. Pô, ela tá bonitinha, ó, tá uns ramos bonitos, tá folha vistosa, dá mais uma chance pra ela. Ele pensou, falou, tudo bem. Eu vou dar mais 1 ano. Se dentro de 1 ano essa figueira não der fruto, passe o facão. Corta e joga fora. A gente geralmente interpreta essa parábola sobre o cristão frutificar, só que não é isso. Tive que fazer um trabalho sobre parábolas e todos os livros que eu consultei, todos os teólogos, todos os estudiosos falam uma área totalmente diferente. Essa parábola é uma referência a quê? Graça e juízo. E pensando bem, acho que é mesmo. Quem sou eu para discutir com os caras? Quando o senhor lá falou, ó, acabou o tempo, em 3 anos não produziu, corta, joga fora, e o capataz acabou conversando e ele mudou de ideia, ali está revelada a graça de Deus. Já era tempo de frutificar, não frutificou, então, teoricamente, passa a faca. Mas não. O senhor lá, ele foi gracioso, ele deu mais um tempo para essa figueira. Ali foi manifesta a graça. Agora, ao término desse ano, o que ele falou? Acabou esse tempo, passa o rodo, joga fora. A parábola não fala se a árvore frutificou, se ficou de pé, se foi destruída. Não é o caso. Só está dito o seguinte: que tudo tem limite. E a graça de Deus, a paciência de Deus, num bom e claro português, a paciência de Deus também tem limite. O quanto desse limite será que a gente já usou? Quanto desse limite será que você e eu já usamos? É mais ou menos como um limite de cheque especial, né? Está ali, está negativo, mas gosta de viver perigosamente. Tem mais um pouquinho de dinheiro para torrar? Se torra. Agora, se você entrou, estourou teu limite, aí o bicho pega. Já não é legal você usar o cheque especial porque o juro é salgado. Mas a grande diferença do limite de Deus, do limite da graça, da paciência de Deus para o limite do cheque, é que no cheque a gente sabe o nosso limite. E o limite de Deus, a gente sabe até onde que vai? Então, quanto desse limite de Deus será que a gente está usando nesse momento? Eu acho que esse é o grande desafio para a gente. Está na hora de, não sei vocês, mas pelo menos eu, em algumas áreas, parar de brincar. Está na hora de colocar outro remo na água para dar um rumo na nossa vida. Para dar um rumo na vida, de repente, da própria igreja. Não adianta a gente ficar remando em círculo. Imagine, uma igreja toda dentro de uma canoa gigante, remando em círculo, assim, muito bonito, né? Cantando e... O que aconteceu com o povo de Israel no deserto? Ficaram 40 anos andando em círculo. Pior que acabei de lembrar uma coisa, não vou nem falar que vocês vão rir, né? Eu já estou com 43 anos, acho que de vida andando num círculo também. Então acho que está na hora de cada um de nós repensar e tomar atitude e ver o que eu quero da minha vida. É fácil a gente se iludir, é fácil a gente gostar de coisa boa é fácil. Ficar aceitando só o discurso, só o ensinamento da graça, todos nós queremos. Até eu. Agora, feliz ou infelizmente, o discurso do juízo também está sobre os nossos ombros. Isso não é necessariamente ruim. Isso é para proteger a gente. Deus não quer jogar de novo uma pilha de leis pesadas sobre os nossos ombros. Como eu falei no começo, ele veio justamente tirar essa lei da gente. Quando eu falei que às vezes a igreja é o lugar que a gente mais se esconde, a gente acha que está tudo bem porque a gente está aqui, está cheio de, entre aspas, amigos, né? Às vezes nem são amigos, às vezes são bons colegas. Ai, que bom te ver aqui, você, nossa, se dá bem com todo mundo. Pô, é impossível uma pessoa que se dê bem com todo mundo. Está fora da vontade de Deus? Nunca passa pela nossa cabeça que de repente a gente não vai ver a face de Deus e vai ver uma outra face? Mas veja, Mateus 7, 22 e 23 diz o seguinte: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Eu não quero agora entrar no mérito da questão de discutir calvinismo, arminianismo, se essas pessoas nunca foram salvas, se foram salvas. O fato que essas pessoas, vejam, pô, primeiro eles estavam na igreja. Profetizavam, faziam muitos milagres. Alguém aqui faz muitos milagres? Quê? Ou seja, eram pessoas que teoricamente até estavam frutificando. Você olhava, nossa, esse cara é o cara. E o que que Deus falou? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, quando a iniquidade, a maldade, algo fora da vontade de Deus, se torna uma prática constante em nossa vida, Deus acaba se afastando da gente. Ou a gente acaba se afastando de Deus. Porque é impossível Deus compactuar. Porque para a gente ser salvo, a gente tem que passar por um processo de santidade. E santidade implica radicalmente em, no quê? Mudança de atitude. Aquelas áreas difíceis que eu falei, aquelas áreas que a gente vive capengando, terão que ser consertadas. Não que a gente vá chegar no final da vida perfeito. A gente vai continuar com dificuldades, mas essas áreas, como eu sou bonzinho, não é que vão estar boas, vão estar ter que estar menos ruim. O duro é chegar no final da vida do jeito que estava no começo, ou até pior. Aí o bicho pega. Aí é, no mínimo, questionável. E, de repente, pode soar uma coisa muito pesada, né? Não pode isso, você vai para o inferno, você não vai ver Deus, você só vai ver o Oz e eu não sei o quê. Mas Deus não espera que você, não vai te cobrar a perfeição. Deus conhece cada um de nós, Deus nos criou. Ele conhece nossas limitações e sabe que nenhum de nós vai conseguir chegar à perfeição. Deus só vai cobrar de você aquilo que você pode fazer. Se teu limite é 1, Deus vai te cobrar 1. Se teu limite é 10, vai te cobrar 10. Então não se preocupe em ser perfeito e nunca mais errar. Lógico, se preocupar nesse sentido. Agora não de que, nossa, agora pisei na bola, vai cair o mundo. Não. Deus vai cobrar de você só aquilo que você pode fazer. Eu não sei o nome do general, como é que foi, um dos comandantes lá, um dos heróis da guerra do Iraque, né? Um dos heróis americanos, né? Ele foi convidado, acho que para ser padrinho lá de uma formatura de uma das faculdades não, esses tipo o Academia de Agulhas Negras americanas, lá onde só se formam os bons da boca, lá os militares. Aí foi eleito lá o aluno bam, bam, bam. O cara teve a melhor formação do curso todo, né? Recebeu o diploma da mão desse herói da guerra, era o cara. Ele pensou, nossa, o cara vai me elogiar um monte, né? Afinal, eu fui o melhor aluno de todos, notas tudo acima de 9. O cara só chegou, o general chegou pra ele, filho, você fez o melhor que você pôde? Você deu tudo de si nesse curso? É mais ou menos por aí. De repente, minhas notas até podem estar ótimas, as notas da minha vida, mas eu dei tudo que eu podia ter dado. E é isso que Deus vai cobrar da gente. Quando a gente chegar perante Ele, porque todos temos que dar conta das nossas atitudes, das nossas palavras, eu acho que uma das coisas que Deus vai cobrar, talvez não cobre com essas palavras, mas vai ser assim: você conseguiu fazer, explorar todo o teu potencial? Isso me lembra de um texto de Jeremias 29:13. Diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se a gente buscar de Deus de todo o coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com certeza a gente vai encontrar Deus. Aí sim, a gente vai poder chegar diante de Deus e falar, eu fiz o melhor que eu podia. E eu também tenho certeza que, a partir do momento que a gente colocar esse texto de Jeremias em prática, que a gente realmente buscar a Deus com todo o nosso coração, todo entendimento, aí a gente não vai deliberadamente se atirar diariamente no pecado e depois tentar passar conversa em Deus. Para mim é muito claro que uma pessoa que leva a sério tem mudança de vida, tem mudança de atitude no dia a dia. Então, de repente, o bicho pegou para todos nós hoje à noite. A gente pode simplesmente para casa, falar, pô, foi legal, não sei o quê, meio que mais uma vez esquecer do cerne dessa mensagem, que é o equilíbrio entre a graça e o juízo. Podemos levar a sério, de repente, se precisar, repensar a nossa vida, nossas atitudes, ou de repente não concordar, né? Papo furado. Prefiro ficar com a graça. Olha, para a pessoa que simplesmente não quer, dá para orar. E uma coisa prática que você pode fazer, se você tem esse tipo de, se você tomou esse tipo de decisão, eu indico duas coisas. Uma delas é empenhar o resto da tua vida, sei lá quanto tempo cada um de nós tem, mas comece desde hoje a arranjar uma boa desculpa para Deus. Porque, como eu falei, um dia a gente vai estar perante Ele. E aí, meu, você tem o resto da tua vida para pensar em desculpa, para tentar enganar Deus, para passar 171 nele para ver se funciona, para ver se Ele não te corta. Ou então, já que a gente tá falando Ozzy, né? De repente começar a ouvir muito Black Sabbath, né? Cara, porque você vai ter que gostar dessa música. É bom gostar porque você vai passar muito, muito tempo ouvindo esse cara cantar no teu ouvido. Aí vai ser mais fácil você gostar dessa música do que ficar ouvindo e não gostando. Então não vamos esquecer que de Deus não se zomba. Vamos agarrar os remos da graça e do juízo e remar rumo ao destino, junto, rumo ao caminho que Deus tem para cada um de nós. Amém? Senhor, te agradecemos por mais esse dia, Pai. Quero te agradecer imensamente por essa igreja, Pai. Uma igreja que, não sei quanto aos outros, mas na minha vida faz muita diferença, Senhor. Eu te peço que a tua graça esteja sobre essa igreja, sobre cada vida nessa igreja, mas que também o teu Espírito esteja nos incomodando, esteja nos trazendo responsabilidade de viver uma vida que esteja refletindo a tua glória, Pai. Que nós, com nossas atitudes, a gente não envergonhe teu nome aí fora, Pai. Que as pessoas, ao olhar para nós, estejam reconhecendo que somos cristãos, somos filhos teus, e não que olhem para a gente e falem: não, se é para viver dessa forma, eu prefiro ficar onde eu estou, Pai. Te peço que essa mensagem que o Senhor trouxe para cada um de nós fique gravada no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa começar a praticar essa palavra a partir de hoje, para que a gente possa levar uma vida mais equilibrada, uma vida que possa te agradar, Pai. Uma das coisas que acho que cada um de nós mais quer é que a gente ouça da tua boca o que Davi ouviu, que a gente tenha o coração que te agrada, Pai. Eu acho que é isso um objetivo de cada um de nós. E te peço, Pai, te clamo pela tua misericórdia, que através do teu imenso amor, tua graça e misericórdia, a gente consiga viver uma vida equilibrada, Pai. Te peço também que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós agora, na hora de ir para casa, que a gente possa desfrutar de momentos de comunhão, Pai. Esteja abençoando cada um de nós, Pai. Isso te peço em teu nome. Amém. Então, uma boa noite a cada um de vocês, uma boa noite, uma boa semana.